Rádio São Lourenço. Está no ar. Bom dia. ZYK 301, Rádio São Lourenço, 1190 kHz. Música, esporte e notícia. Amizade nos lares lourencianos, região sul e mundo inteiro via internet. Acesse www.radiosaolourenço.com.br. A partir deste horário, a Rádio São Lourenço apresenta... Acorda, Rio Grande! Este programa tem a produção e a comunicação de João Luiz de Souza. Ele é amigo desta gente, a esperança, o verde do azul. É isso aí, gente. Agora 6:01. Estamos iniciando nossas atividades radiofônicas nessa manhã de sábado. Final de semana tá aí. E eu vou ficar aqui até as 8 horas da manhã. Levando até você o nosso Acorda Rio Grande. Até as 8 horas da manhã, eu aqui, levando o nosso Acorda Rio Grande, o seu programa de todas as manhãs. E como acontece todos os dias neste horário, a nossa prece do gaúcho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com licença, patrão celestial, vou chegando despacito, enquanto servo amargo de minhas confidências, porque ao romper da madrugada e o descambar do sol, preciso camperear por outras invernadas e repontar do céu a força e a coragem para o entrevero do dia que passa. Eu bem sei que qualquer guasca bem pilchado, de faca rebenque esporas, se não se afirma nos arreios da vida, não se estriba na proteção do céu. Ouve, patrão celeste, a oração que te faço. Ao romper da madrugada e o descambar do sol, tomara que todo mundo seja como irmão. Ajuda-me a perdoar as afrontas e não fazer aos outros o que não quero para mim. Perdoa-me, Senhor, porque rengueando pelas canhadas da fraqueza humana, de quando em vez, quase sem querer, eu me solto porteira fora. Eita, potrilho chucro, renegado e caborteiro. Mas eu te garanto, meu Senhor, quero ser bom e direito. Ajuda-me, Virgem Maria, primeira prenda do céu. Socorre-me, São Pedro, capataz da estância gaúcha. Mas para fim de conversa, vou te dizer, meu Deus, mas somente para ti, que tua vontade leve a minha de cabresto para todo sempre, até a querência do céu. Amém. João Luiz de Souza, palanqueado com o ouvinte através do programa Acorda Rio Grande. Momento Sertanejo. Comunicação João Luiz de Souza. Hora certa. Fala, João Luiz. É isso aí, gente, agora faltando 7 e meio nos separando aí das 8 horas da manhã. Gente, vida que segue, bom dia. Gente, fazer o quê? Quando não é o Lobemir e o Buda, agora é a Aninha, minha cunhada, dizendo pra mim que já deu pra mim, né? Que é pra mim ir pra casa descansar. É, mas não vou descansar, Aninha. Eu não vou descansar, Aninha. Bom trabalho pra ti aí, um bom final de semana. Pros ouvintes que estiveram com o rádio ligado até o presente momento. Um bom carnaval. Vamos brincar nesse carnaval aí, mas assim, né, com sabedoria, com alegria. É, sem briga, sem nada, viu, gente? Bom domingo, um bom sábado, um bom domingo. Segunda-feira eu volto, se Deus quiser, 6 da manhã, com mais uma Acorda Rio Grande. Bom dia e até lá. Não tenha pena se não me quer. Tô indo embora pra onde o vento for. Chorando a minha dor pelo caminho. Tô indo embora, seja o que Deus quiser. Pro sul, pro norte, tentar a sorte, se não me quer. A verdade, fique à vontade, faça o que bem quiser. Não tem problema, não tenha pena, se não me quer. Tô indo embora. Olha, nunca sei porquê, mas sempre tenho que ir embora. Ir para onde o vento for. Chorando a minha dor. Aí tenho que chorar. Pelo caminho. E qualquer caminho serve pra gente chorar. Tô indo embora. Pronto, eu vou embora. Tomara que Deus ponha no meu caminho alguém que possa me fazer feliz. Eu vou pro sul, pro norte. Tentar a sorte. Se não me quer. João Luiz de Souza apresentou o programa Acorda Rio Grande. Volte a sintonizar este programa segunda-feira, a partir das 6 horas. Tenham todos um bom final de semana e até lá. Ele é amigo desta gente. Amigos, estou de volta cantando para o meu povo. A saudade foi. foi demais, por isso voltei de novo. Neste horário, a Rádio São Lourenço AM, 2,5 kW de potência, anuncia e passa a apresentar o programa Sábado Total. Com mais de 500 minutos de alegria, descontração e prestação de serviços à comunidade lourenciana. Oi, minha gente. Produção e apresentação de Bertolino Lopes, o radialista que espanta a tristeza da Zona Sul. Sábado Total, das 8 às 19 horas. Músicas, participações, sorteios de brindes, entrevistas e divulgações de eventos. Saudade foi demais, meu. E aqui está para sacudir o microfone da 1190, Bertolino Lopes, o cara mais extrovertido do rádio. Saudade me apertou, por isso eu aqui estou, cantando alegre e contente. Oi, minha gente, a saudade me apertou, por isso eu aqui estou, cantando alegre e contente. Oi, minha gente, a saudade... Muito bom dia, minha gente, que a Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês. Estamos iniciando, com a graça de Deus, mais uma apresentação do nosso programa de final de semana. O calendário está assinalando 18 de fevereiro de 2023, temperatura 15 graus na Pérola da Lagoa. A temperatura vem caindo drasticamente, né? De 30 graus, 28 graus, caiu para 15 graus, meu Deus do céu. Na central técnica está a Ana Elisa para comandar a seleção musical do nosso programa. Estamos aí já dando um bom dia para o Cláudio Omar Lehmann, que está comigo. Tudo de bom para vocês, um bom carnaval, vamos se divertir bastante. Sempre dentro do bom senso, né? O Jari Schmidt já está por aqui. João Barbosa, alô, João Barbosa! Pulou cedinho, meu filho? É isso aí. Então, nós estamos com a temperatura em 15 graus, convidando a você para inicialmente começarmos com as músicas dos bons tempos no seu café, claro. Bom dia! Música.